noite, meus amigos, eu torno a falar. Sou AKMC, eu sou Maroc e vou cantar. Eu dou maior conselho para os amigos meus de São Paulo e o Rio, também são terra de Deus. Eu dou maior conselho para os amigos meus de São Paulo e o Rio, também são terra de Deus. Vamos lá, quero ouvir Liberdade DJ. Cansado de esperar, nada adianta, caminho da paz, outra guerra vai lutar. Os meninos são fortes, eles têm sorte, pois até meus amigos já escaparam até da morte. Com a consciência limpa, com boa intenção, a gente vai transmitir toda a paz para a nação. Com MC Maroca, AKM está aqui, DJ Gordo e Adriano não param por aqui. Não se engane, meus amigos, mais compreensão, bote a mão na consciência, deixa as armas de mão. Uma história muito triste que aconteceu, imagine meus amigos acontecendo com você. Nós estávamos no baile, no baile na extra, na bebida só problema, aconteceu uma grande treta. O baile está cheio, todo mundo tá curtindo, de repente sangue bom, começaram a dar tiro. Às 3 horas da manhã o baile acabou, uma garota e um rapaz saíram no prejuízo. Quase morre inocente com essa confusão. Com todo respeito e consideração, tá aí de DJ 1, Racionais é sangue bom. Os funkeiros e os rappers do Brasil inteiro sempre pede a paz pra que haja mais respeito. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Esse cara é humilde, não posso esquecer. Legião da boa vontade, vai pra Neto pra vocês. Ele ajuda as pessoas com bom coração, mas seu pensamento é de ajudar nossa nação. Um abraço eu vou mandar para o Didi, embaixador da Unicef. Ele anda por aqui ajudando as crianças do nosso país. Mas que Deus abençoe aqueles que pensam assim, fazendo como a Xuxa, Deus sempre olha por ti. Aqui vai meu alô, Jardim é o bairro Planalto e Panorama São Mateus. Aqui vai o meu abraço, Santana, Jabaquara, Recapão, Redondo, Santo André, São Caetano, Mauá é logo ali, Vila Prudente, Ipiranga, Cidade Tiradentes, Industrial, Jundiaí. Estamos cantando aqui para encerrar esse funk. Eu vou me apresentar, sou MC Maroca, novamente eu vou falar. Fizemos esse funk com boa intenção, se você tem esperança, a vitória é eterna então. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Eu dou maior conselho para os amigos meus que São Paulo e o Rio também são terra de Deus. Oba, oba.